Olá, boas! Está no ar mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui pela rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuiço. E eu sou a voz. A voz da empolgação, a voz do frio, a voz das condições climáticas a serem discutidas pelos sofistas em geral. Né? Piadinhas internas à parte, este é o programa de número 95, veja só, 95 edições no ar, daqui a pouco a gente já tá completando 100 programas e aguardem... Tipo 100 gols. 100 gols, exatamente, sem escrúpulos. Sem locutores, sem música, sem... enfim. E essa edição está muito especial, como sempre... o meu nome é Tuizo. E eu sou a voz, de novo. Ah, é, já falamos, né? Again. Eu achei que não tínhamos falado. Pra você ver, né? Como são as coisas. Você tá imitando. Ninguém, não estou imitando ninguém. Tá imitando eu não imito, isso. Eu sou imitado. Não, você tá imitando alguém, sim. Não tô. Eu não tô. Assim que fala assim? É. Quem falaria assim? Para. Se não eu. Senão a gente não vai fazer o programa. Tá eu, bom. Tipo, eu vou começar a rir. Tá. E essa é a edição de número 94 do programa. Não, 95. 95, é verdade. Então, esse programa está muito especial, né? Hoje comemoramos o aniversário do diretor de cinema norte-americano, Gus Van Sant. Ele tá fazendo 61 aninhos. Nossa, já, né? Ele não tem cara de ter 61 anos. Não, mesmo. E teremos mais surpresinhas ao longo do programa. Eu acho ele parecido com o Jim Carrey. É, lembra. E é aniversário também da Anna Paquin. Assim, eu gosto de falar Paquin, porque eu acho muito esquisito falar Paquin. Uhum. Atriz canadense. É a Suki. Que tá fazendo 31 aninhos. Suki Stackhouse. É quase da minha idade. E bem, é isso, assim. Suco de sangue. Bacana. Nessa edição, a gente vai abrir o programa com uma música do Churrasco Elétrico, que é uma banda muito boa lá de São Paulo. Banda do Binho, do Beber, Eduardo. Eles fizeram um clipe pra música A Melhor Companhia da Cidade, que é uma música muito boa. Tem aquela sonoridade vintage, né? Retrozona, pop, acessível pra todos que gostam de música boa. Enfim, é uma música, né? É uma música. E a gente vai tocar aqui, vai abrir o programa com A Melhor Companhia da Cidade, com Churrasco Elétrico. Um abração pros caras. Que também vão estar tocando no Anhangabaú da Feliz Cidade, segunda edição, eu acho, se não me engano. Dia 27 de julho, no Anhangabaú, of course. E aí, a gente vai deixar o clipe na página do Lixeirinha. Claro, o clipe vai estar lá na página do Lixeirinha para quem quiser conferir. A página é www.facebook.com/lixeirinha. Aproveitem e curtem a página, assim vocês ficam por dentro de promoções, sorteios, etc. E notícias do mundo da música. Oh, yes. A segunda faixa a gente vai ouvir a banda carioca chamada Baleia. Pois é, né, gente? Enfim, lançou um clipe bonitaço pra música Sangue do Paraguai. Eu confesso que não ajudou muito quando eu, né, associei essas duas coisas, o nome da banda Baleia, o nome da música Sangue do Paraguai. Mas a música é linda, a banda é muito boa. E a gente vai ouvir aqui, deixar o clipe na página também do programa. A banda tá prometendo seu primeiro disco pra breve, bem breve. E tem como baixar a faixa também. E nós também deixaremos na página do programa. Yes. Bem, qual o posicionamento de vocês a respeito da Copa do Mundo ser realizada no Brasil? Não, não vamos discutir política, né? Mas é que... É retórico, né? Pois é, fica a questão, né? Independente disso, se vocês são contra, se vocês são a favor, se você mesmo metendo pau nas condições em que a Copa vai ser realizada, Mesmo assim, vai estar lá torcendo. Eu sou dessas, tá, gente? Eu não falo mal, mas... Eu torço quando tem Copa do Mundo e tal. Eu não digo nada, senão não daria pano pra manga a gente gastar 5 blocos aqui falando sobre isso. Hã? Nada. Ah, é, então, eu também não vou falar nada politicamente falando, mas enfim. Para o próprio bem dos ouvintes. Pois é. E a Orquestra Contemporânea de Olinda lançou uma música que seria... Que foi, né, na verdade, pra Copa das Confederações, que aconteceu já. E vai ser utilizada também como tema da Copa do Mundo. E se chama 200 milhões, obviamente, que é uma música de torcida, etc. Então, pra vocês já irem preparando aí o seu grito para 2014, nós vamos ouvir aqui 200 milhões da Orquestra Contemporânea de Olinda. E é isso, então. Daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha. Não, sai daí. Mua. Oi, sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco lixeirinha. Hoje lembrei de você. E é provável que eu volte pra te buscar. Garoto, eu sou o seu pai, não vou deixar você ficar sem alguém essa noite. Eu sei que eu sou a melhor companhia da cidade. Eu sei que eu sou a melhor companhia da cidade. Eu sei que eu sou a melhor companhia da cidade. E eu vou. Aqui você ouve todas as músicas. De longe, seu nome cativa e cega é puro. O tempo revela o furo. O peso do fardo, corte cicatrizado, contradição opaca, vítima de uma faca esterilizada, surra de mãos lavadas, sangue do Paraguai. Arte sopra lesão covarde, xingue transfere a culpa, foge do enxame, exume o que sepulta. Linguajar que insulta dentro da nossa norma culta. Embaixo ecoa a imensa voz. Jorge Benjor, que riu de mim. Falou pra mim Sérgio Malandro, ninguém entende suas músicas. E a tua, alguém entende? Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí, essa escada tem que ficar lá fora. Que escada? Do disco voador, do avião, do jacarezinho? Da onde? Senão eu vou chamar o síndico, Tim Maia. Coitado do Tim Maia, botaram o Tim Maia nessa história. O que, que ele tinha a ver com essa história? Disco voador, avião, jacarezinho? A bola está viva, rolando no chão, encontra nos pés as torcidas de mão. Corre o campo, adalado, pé em pé bem tabelado, para a bola no peito, chama o zagueiro pra dançar. Duzentos milhões de corações nos pés do craque brasileiro, jogando com raça, de olho na taça, driblando ele leva qualquer marcação. 200 milhões de treinadores em cada um dos torcedores, camisa amarela de toda beleza, traz o futebol na natureza. tristeza pra longe, finta saudade, que lindo. Marca o problema sem brecha pra começar. Anota esse tento com aquela jogada ensaiada que já está desenhada. Agora quero encontrar. Encontrar muita ousadia pra vencer. Quero ver jogar bonito e convencer. Pátria, mãe, irmã do sol, herda o dom do futebol. Pátria, mãe, irmã do sol, herda o dom do futebol. Abraça a seleção, vamos jogar, que a sua garganta vai gritar. Gol, a terra treme no Brasil. Do craque brasileiro, jogando com raça, de olho na taça, driblando ele leva qualquer marcação. 200 milhões de treinadores em cada um dos torcedores. Camisa amarela de toda beleza traz o futebol na natureza. Encontrar muita ousadia pra vencer. Quero ver jogar bonito e convencer. Pátria, mãe, irmã do sol, abraça a seleção, vamos jogar, que a sua garganta vai gritar. Gol, a terra treme no Brasil. Gol, a terra treme no Brasil. Gol, a terra treme no Brasil. Gol, a terra treme no Brasil. Cheirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.